Papa Romeo Delta Lima Mike, essa identificação dessa via chegada a Mari para nível 070, ajuste no 06. Arrival truck level 050, TNH 10016. Confirm, descent dispatch level 050, descent via bomb, right? Descent dispatch level 050, descent via bomb, right? Arrival truck level 050, TNH 10016. Para 602-23 anos, pode, assim que possível, coordenar direto barreiras. Satélite 261, confirme que foi ideal para barreiras. 118-95, ajuste 10-16, confirme que é o B, 113. Pois senhor, fora, hora 3, prossegue de Alfa, torre 2-6227. A IEDF X-Way, curva à direita, correção, curva à esquerda, proa 190. Proa 190 de proa 3235. Copiou 2231? 2231, não mantém escuta. Sim. Voo 1620, retração para sequenciamento, mantém a presente proa, limite curso localizador. Mantém a proa, limite curso localizador, para 1620. Proa 3235, desça para 2000 pés. Só 2000 pés para o C3, 235. Livre na Quebec, Quebec, Mike, na Lima, chame o solo para prosseguir no táxi, aí no setor sul do pátio, próximo das portões 10 e 11, seguirá o solo, vem até a cabeceira 10. Visão 55, autorizado, via Bravo, Golf Romeo, via Piazulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Tropia Zulu 44, Pagog, nível autorizado 340, saída da El Leda, Montiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5116, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado para Guarulhos no nível 340, via Tropia Zulu 10. Papa Alfa Índia, Umbad, Opezulu 44, Pagog. Decolada 10, Dael Leda Motiva, com curva direita, 5116 no transponder. Controle, 120, decimal 8, copia 3155. Copia 3155, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarei, está 3155. Zero. 1620, curva esquerda, proa 360, gol 1620, limite magnética 121, correção 120 de timbre. Esquerda 0360, dada pela magnética 120 de timbre. Então 3835, reduzo para 1809. Reduzindo 3835. 3835, vale o último vetor para interceptar por seu localizador. Ciente, vai manter a proa então. Controle, boa noite, 84, passando o nível 160. 3835, para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 120, autorizado IRS, é para estabilizar, 3835. Ok, autorizado, 3835. 1659. Os ataques para o ponto de pé da pista no zero, via a parte principal da Taxi Índia. No ponto de pé, chama a torre em 118.95. Corrija o ajuste para 10.16. Copião 16, 0.16, 5.0. 0.50, 3.9, 3.9. 9, correção, voo 1620, vetoração para sequenciamento curva direita proa 1000, desce para 3000 pés, ajuste 10 no meio. Contrário, 223, vamos passar ele, pode voar a barreira. 231 da presença de autoridade direto barreira. Barreira, obrigado. Contrário, Salvador, assinar 6227, decolado. Contato com a rota de decolagem para o Gordia CDDE para nível 360, Oxenar 6227. 360, via saída da EL, alguma possibilidade de voar direto da EL? Estabilizou 3235. 3235, completo final, chamamento na sequência 1198895. 285, obrigado. Então 3192, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite custo localizador, então 3192. 090, limitado pelo localizador, você prevê o 1620, para executar custo localizador, curva direita para 130, desce para 2000 pés, autorizado IRS, reposta avisado, voo 1620. Direita no 30, desce para 2000, reportaremos estabilizado. Mais então, 3192, desce para 4000 pés, ajuste no 097. 4000, 097, Lima Mike, desce para 4000 pés, ajuste no 097. 3192, desce para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 pés, 097, 392. Rafa Romeu, Mike, Eco Juliette, atendo estação. Deixa a via chegar na mão para o nível 050, correção. Sala do pátio principal, taxi de via Índia no ponto de espera, chama torre 118195, ajuste no 017. Manter o ponte perto. Nível mínimo do setor 080, repasse 40 mil de Salvador. Então 3192 para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 065, repasse estabilizado, então 3192. 065 para interceptar o ponte estabilizado, só 3192. Delta Lima Mike, reduza para 2.10 nós, Delta Lima Mike. 2.10, Delta Lima Mike. Voo no 620, estabilizado. Voo no 620, completo aqui na IEDS, chame a torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, bom dia, no 620. Pro 6387, se eu tenho alguma previsão? Continua a minha trilha, 7, 2 minutos, minha previsão é pushback, não interfere com os outros. Ok, então aguarda 2 minutos, é isso? Assim, não será contactado na hora. Vira o Boeing da Rua, iniciará a rolagem em mais de 30 segundos. Continua a aproximação, 1017, aguardando autorização, bom lugar de assento. Já 3835, solo 37, direita, 121, decimal 10, solo. 3835, táxi de alta, reportagem da Júlia aqui. Reportagem da Júlia, 3835. Direção, 10017 agora. Graças a Deus, a pista reporta com a missão 17, pronto para a decolagem. Fox Bravo Gillette. Considere, né, prossiga táxi via Apache, táxi Índia. Boa 0, voo 9629. Voo 659, decolagem 39, controle 208, boa viagem. 208, uma boa tarde, mesmo em prova. É o 3835, autorizado táxi via Juliet para o portão 08. Juliet, controle com 659, decolou. Voo no 659, contato com radar decolagem sobre a via saída da AEL para o nível 360, voo no 659. Sobe via para nível 360, 659. Passagem da aeronave da companhia, vai iniciar, reportarei para o TAC 135. Puxa, 6327, contém com a equipe de solo, após o parqueamento da aeronave da TAM, no portão 08, livre a sonave feedback, chame táxi. Passagem da aeronave da TAM 08, livre a sonave, chama para o táxi, 6327. Gente, estamos mantendo o ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Meia dúzia, autorização campinaleira. Fono 966, tá pronto, Cosme? Pronto, Cosme. Fono 966, autorizado para Campina Grande, via Rafa Zulu 10, conforme roda do plano de voo, nível 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição de par. Aciona 5125, frequência do controle salvador 120, décima 8. Salvador Airport, Covid 2, Analfa, approaching at level 5, 0. Airport, Covid 2, Analfa, descent via 2000 feet, CNH 1016. Descent via 2000 feet, CNH 1016, Airport, Covid 2, Analfa. Decolagem de elevado, pistola 7, vento 120 graus, 12 nós. Cargo 8487, acendo a identificação desse avião, chegada a Mário para nível 050, ajuste no 096. Delta Lima Mike Echo, deixa para 2000 pés, autorizado ILS, X-Way, pistão 0, número 2 para pouso, tráfego supersede 7 milhas, cruzando 2000 pés em descida, um Alfa 330, mantendo 145 de grau. Telegrama 5-10-2000, autorizado ILS 7-10-0, vai reportar estabilizado, segue com o número 2. A 227, chame centro Recife na frequência 1-2-5-2-1-3-3-1-2-5, alterna 1-2-5-2-1-0. Gente, Recife 1-3-3-2-5, Passarei 2231, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Controle Salvador, Papa Romeu, Foxtrot Bravo de LED, está decolado no 7 no perfil da saída Arbo. 260-288, Passarei. Controle Salvador, Papa Romeu, Foxtrot Bravo de LED, decolado no 7 no perfil da saída Arbo. Papa Romeu Fox Bravo 7, contato com radar decolagem sobre a via saída Arbo para nível 120. Via saída Arbo para 120, confirma que está livre da restrição de 3000 pés. Fox Bravo 7, mantenha a restrição de 3000 pés devido a tráfego na Charmari. 7, mantenha a restrição de 3000, Fox Bravo 7. Chegou no 620, mantém a posição antes da Juliette, por para já parquear no portão 04, agora de liberação do setor. Para trás, 7, autorizado táxi para o ponto espera, pista no zero. Via taxi Índia, no ponto espera chama a torre em 118.95, ajuste no 017. No 620, atento a Boisatan, vai iniciar ataque para o ponto espera. Leve táxi via Juliet para o portão 04. Caraca, trabalhando na Fran, táxi direto para o portão 4. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu Delta Lima, mais caprizado no ILS da 1-0. Papa Romeu Delta Lima, mais boa tarde, ajuste no 0-7. Sentando a pouso no 0-7. Leão, como é que solicita a pouso na 1-7? O informa que vai para prosseguir para o pátio 5. Gente, reporte para o cancelamento do modificação de regras do Delta Lima Mike. Da presente, Delta Lima Mike. Da presente? Passou no cancelado, da presente. Senhor, instrumento cancelado de 4-5, autorizado com vai esquerda, base pela direita 1-7, reporte curta final 1-7, Delta Lima Mike. Para esquerda, reporte para final 1-7, Delta Lima Mike. Fiche que o Zulu aliar e manter capteiro 1-0. Aguardando, Xanel 6327. Parou táxi 3155, POB 214, autonomia de 3h30, alternando galeão, observou a passagem do Golfo. Gestão 3155, após passagem da nave da Golfo aqui no 04, livre táxi, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, chama torre em 118.95, ajuste 1017. 1017, ponto de espera da Índia, 1895, alternando. Salvador, boa tarde, 3192, número do viado. 3192, boa tarde, taxi de Alfa, reporte antes da Júlia. Alfa, reporte antes da Júlia, 3192. Formar, reporte, Larim. 67 da Prata, 3567, boa tarde, ajuste no 097, cometeu o ponto de perto. Eco Juliette, desça para 3.500 pés, altímetro no 017, voe Piazza, antiga Rota 4. Parou, portão 05. Ok, vai manter. Já o 272, como eu disse, direto para o destino. Tá, deixa a porta fazer a tua nova. Portão 05. Juliette pro portão 05, 3192, tá. Tower 118.95. Continue LS Procedure 118.95, report exclusivo to an alpha. Obrigado. Fá Romeu, Foxtrot Bravo Juliette, mantenha pro de arvo, mantendo 3.000 pés e aguarde autorização. Pro de arvo, aguarde autorização, bravo. Stand by for any clear, altimeter 5107. Canete 1017, continue the approach, approach com 021. Agora 7, Delta Lima Mike. Canete, autorizado com o esquerda, corredor forte, aguarda a transferência, busque quilos do Lula. Quilos do Lula, curva na esquerda. O Delta Lima Mike, na 7. Delta Lima Mike, avistado 1017, foi autorizado, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, Delta Lima Mike. 271-1, catalogue de revisão de velocidade da chegada bomb. Desça para 2.000 pés, ajuste 907. 2.000 pés, 1.017, 7.9. Acarga 8.487, reduza para 2.909. Acarga 8.487, para 2.000. Após o pouso do mesmo, ele aí manteu 9.0. Report goes 021 Alpha, clear to land runway 10, wind is 110 degrees 99. Clear to land runway 10, report goes 021 Alpha. Repórter principal, taxi Juliet, no ponto de espera, chama a torre em 118.95, ajuste no 017. Principal, Juliet, ponto de espera, 295 no 017, chama 6327. 17 está assinando frequência livre. Deu uma boa tarde. O Zulu foi do Forte Mil Pés, é Forte 20 milhas de Salvador. Zulu, Zulu, assento responde 0162. Atacargo 847, como tráfego 2 horas, 6 milhas, rumo ao sudoeste, mantendo 3 mil pés, um Papa Alfa 34. Sim, 247. O Papa prossegue na descida ou mantém 050? Atacargo 847, desce para 4 mil pés. Utilizado 4 mil, 847. Fox Bravo GDS, palmo tráfego 12 horas, 4 milhas, exclusão nível 060, descida para o nível 050, um Bravo 763. Fox Bravo GDS, descida o tráfego, está mandando 3. Código 021 Alpha, on the ground at 51. Expedite your tracks, vacate to the right, contact Salvador Ground 121.1. 121, and we'll expedite as possible at Portugal 021 Alpha. Azul 2711, completo final ILS X2E, resposta, chame a tona, frequência 118, décimo 95. 295, Azul 2711. Acertado 8487, desce para 2000 pés, autorizado ILS X2E, resposta estabilizada, 8487. Gente, acertado 8487, desce para 2000 pés, autorizado ILS X2E, vai reportar. Fox Bravo 7, tráfego superado, livre acessão para nível 120. If you please can, could turn the engineer number one off for the parking. Alpha Juliet to stand number one, here we'll keep attention with the Martian and copy your request at Portugal 021 Alpha. Resolveu o controle de Salvador? Mas foi total. Continuo sem as informações do modo Alpha e do modo Charlie do seu transponder, ok? Já realizou o check aí, caso negativo? Terá que retornar e comprou a da rotatória. Estou recebendo ainda negativo, suba e mantenha, 2 mil pés para o cheque, o whisky que usou, e informe e mantendo 2 mil pés. Pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus, 11 nós. Pouso autorizado, azul 2719. Minha 7, decolado 53120, décima 80, controle, boa viagem. Abre a cargo 8487, complete na ILS, chame a torre na frequência 118, deixa 195. 2195, 8487. É, o Zulu continua sem receber informações do modo alfa, né, do Charlie. Gentileza, regresse agora com curva esquerda proa da rotatória. O proa do Ceasa, corrigindo o isque do Zulu. Controle, o 3567, boa tarde. 3567, contato radar decolagem do Brasil, sair da árvore, para o nível 360. Pia, 360, tá, 1.500 pés, o altímetro no 0 no meio, o uísque do Zulu. Solo Azul 2719, livrando na Delta. Azul 2719, autorizado táxi para o pátio 3, que é táxi 6 kg. Atente ao sinalizador, posição prevista 3 Lima. 3 Lima naquilo, por parte 3 Azul 2719. Livre pouso, alto na carga, 8487. 3155, visual com 67 nacional. Ah, firma sim, senhor. Após o pouso do 767 nacional, autorizada a manter na 0. Após o pouso 67 da companhia, vai aliar e manter na 10, 3155. Boa tarde, 738. 738, boa tarde, autorização com Confins, pronto para cópia? Pronto para cópia. 738, autorizado para Confins, via Upper Zulu 21, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, direto Nitibu, onde intercepta a aerovia. Aciona 5144, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado para Confins, e a Upper Zulu 21, nível 360. Roda a pista no 0, curva direita, sai da árvore, eleva. Profunda 5144, motor 208, voo 732. Correto, voo 732, chame para pushback acionamento, ponto 9. Portaremos o acionamento, 732. Solo Azul 2711, passa o equalizador na posição. Gente, Azul 2711, estaremos em contato com a Estrela, aguarde o equalizador. Salvador, boa tarde, hoje é 6314. Hoje é 6314, autorização Petrolina, pronto, copy. Novo, pronto, obrigado. Hoje é 6314, autorizado para Petrolina, via Upper Zulu 20, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. Aciona 5153, frequência do controle Salvador 120.8. Confirme transição. Desculpa, confirme o quê? Confirme a transição. Transição da saída de Nini. Afirme Nini, é. Novembro é Eco, novembro é Índia Mac. Chame para o feedback acionamento. 18, 19, 5. Santa Romeo, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, boa tarde, ajuste no 017. Está presente autorizado no sinal da 17, reporte sobre RIMA. Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette. Vai aprovar a pista 17. Qual é o pátio após o curso? Bata. Bata, excelente. 10, ir aí e conforme roda o plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5142, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Visado 360, na Apesulu 10, a saída é da El, Leda e Motiva, decolando da 10 com curva à direita, no transponder 5142, controle 120, decimal 8, Oceané 6355. Correto, Oceané 6355, apenas confirmando, após Apesulu 10, segue conforme roda do plano. Afirmativa, após Apesulu 10, conforme o plano, vai, Bad e Apesulu 44 e assim vai. Correto, 6355, chame para a pista que também está remoto no caso. Chamaremos 6355. E o voo? 9, 66, saque, 162, a bordo, 4 horas de 11, é Maceió, alternativa. Voo no 966, dois ataques para o ponte espera da pista no 0, e a parte principal está de Índia. No ponte espera chama a torre em 118.95, ajuste no 017. Voo, parte Índia, 295 lado, 0, boa tarde. 340. Via da El 340, 3155. Tá bom, meu hotel Juliette, autorizado para... Apesulu, plataforma Nati, conforme rota do plano, decola da pista 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé, restrito a 1.000 pés. Aciona 0116, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 3155, está com referência, pode voar a Leda. 3155, da presente autoridade direto da El. Da El, obrigado. 0-0 para o Vecim, só para o meu TGS, para acionamento chama a torre em 118.95, lote 4. TGS-9, disse para 12.000 pés, autorizado IADS, X-Way, ajuste no 097. 8, autorizado para Confins e Apesulu 2-1, com home roda do plano de voo. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Argor, Elefa, após Tozop, onde da Ferrovia. Aciona 5140, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 66.010. No lado 66, mantém o ponte ferro da 10. Chama 327, decolagem autorizada pistão 10, vento 120 graus, 9 mais. Iniciando da 10, chama 6327. Opa, Romeu, Fox Bravo de 10, confirma o chamado de pouso. Chamado de pouso ao 1998, Fox Bravo de 10. Confirma 1998. Fox Bravo de 10, sim, 1998. Mike Eco Juliette, ciente da liberação da pista, está sendo na frequência livre, tenha boa tarde. Decolado 03, controle 208, boa viagem. 08, boa. Salvador, uma boa tarde, Oceanair 6327, passando 1500 pés. Oceanair 6327, contato radar decolagem do Bavier, saída da El para nível 340, Oceanair 6327. Da Israel 240, chamé 6327. No curva à esquerda pode voar coral. Chamé 6327, mantém perfeito da saída. Manter. Tango Whisky Kilo Zulu, chame a Torre Salvador na frequência 118, décimo 95. Estou aí com aquele cardeal batalha, só passando isso aqui no volão. Azul 6918, desse a via para 2000 pés, reporte estabilizado azul 6918. Para 2000, reportar estabilizado 6918. ULS Azul. Azul 2789, completo final ILS, chame a torre na frequência 118, décimo 95. 8-1-5. Minha meia decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Renunciar no raso, parede. Hotel Juliette Serra, até a Ótica, pode para ingresso. Zulu, pode o pulso para o pátio? Tá pra dois. Presente. Tá na versão da UMA, pode prosseguir, tá? Na presente, 360 pela esquerda, reporte e intercepção nacional da 17, o esquilo do Lula. Tem aqui, ó. No estado 360, pode levar pra mim, 17. Confirme. Mantendo mil pés. Mantendo mil pés, o esquilo do Lula. O meu Fox Bravo de DF 5-4 milhas oeste de Salvador, serviço radar terminado. Frequência do centro de Recife para serviço de informação de boia alerta 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 126, Fox Bravo de DF. Mantenha a lógica, hotel Juliette Serra. Azul 2789, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Ele pouso, para o azul, obrigado, senhor. Baixou e travou. Informação de tráfego, azul 2789, à esquerda, papal para 34, não intercede, mais ou menos 3 milhas à esquerda. Sendo tráfego azul. 66, decolar 206, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. O azul está avisando com o tráfego a 3 milhas. Gente, o tráfego não vai interferir, está fazendo 360, que eu estou na espera. Vou usar a sua retaguarda. Boa tarde, controle Salvador, Gol 966 decolou na boca. Gol 1966, contato com a radar decolagem, suba a via, desde a Puka para nível 370. Puka 370, Gol 966. Zulu completar o 360 e aponte visual com a TR Nacional da 1-0. É só visual com ele, cara. Já interceptou o sinal da 1-7? Quase. A porta é interceptando. Passará. Você está autorizado, você vai funcionamento semitário. Pode andar. O no 738, quando ele quer que pedir solo devido a... A obra está realizando o portão 1-0 e o 1-1 e chame táxi. Vai coordenar com a equipe de solo com o nosso 7-3-1. Campo R na final da 1-7. Prossegue final da 1-7, corte curto final, o esquilo do logo aguardando a autorização de pouso. Passará na curta da 1-7. Suba a Recife para nível 330. 330, respeito 9, ILS, azul 6918. Azul 6918, complete aqui na ILS, chame a torre na frequência 118-95. 18-95. 2789, solo 09, direito 1211, só. 1211, boa. Curta 197, passei pra bom, quilo viu. Esquizo Zulu, foi autorizado, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Quilo viu. Boa tarde, autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi quilo. Atente ao sinalizador, posição prevista, 4 Lima. Quilo, 4 Lima, 36. Puxando 6327, chame centro que retire na frequência 1933.25, alterna 1.25.10. 3325, 1.25.10, 7 Serra, autorizado o ingresso e alinhamento capiteiro 17, deixando a Oscar livre, ok? Zulu, solos 1-1, autorizado backtrack, que atenta o helicóptero em linha na capiteiro 17, vai deixar a Oscar livre, Olivar, estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde. Chama 6355, aguardo para iniciar pushback número 2 no setor. 1738, sim, previsão para início do pushback? Vamos iniciar agora. Gente, já está. Azul, é logo no último, escuta o controle. 69, 18, na escuta da torre, Salvador. 18, tem 3 horas na autonomia, 9:30, a bordo, até no galeão. 18, autoriza ataque para o ponto de entrada, pista 0. E ataque Índia, no ponto de cara chama torre 118-95, ajuste no 017. Autorizado ataque, ponto de cara no 0 de ataque Índia, ponto de cara torre 118-95, acelerar no 017, azul capturando no mais. Boa tarde. Salve, meu Deus, meu do Colégio Turuana, pista 17, já turma 20 graus, 11 mais. Azul, 6918, na escuta da Torre Salvador. Azul 6918, é solo. para decolado aos 1-4. Pronto, fora de Itapuã, quando lá, transfere o controle 208. Boa viagem. Itapuã, quando lá, transfere o controle 208, obrigado. 6998 na escuta da torre. Aproximadamente um minuto a aeronave do setor já finalizou o feedback. Apenas é o início do táxi da mesa. Salvador, azul 4198, ponto 0 no 0, por favor. Azul 4198, autorizado ANA. Nicolás, pistona 0, vento 120 graus, vamos lá. Autorizado ANA, filha, falado ANA 0, azul 4198. E a parte principal, táxi Índia. No ponto espera chama torre em 118.95, ajuste no 017. Autorizado táxi, parte principal, Índia, ponto 0.85, 27.5, 6355, coordenei com a equipe de solo. Após a liberação do setor do 737 da Boa, sua retaguarda. Tem o direcionamento do feedback atento às obras sendo realizadas no, através da 101 e 101. Sente, após o início do táxi, 6355, iniciou o feedback e reporta para o motor. 6355, da Salvador, boa tarde, está 3235. Autorização com fim. Nível 340, informação papá. 3235, vai para sair da EL, aguarda o copo. Salvador Azul, 6-9-8. 6-9-8, na escuta? Afirmo, tentamos várias vezes comunicar em todas as frequências se aconteceu alguma coisa. É, nós também estávamos tentando contato com o senhor e não conseguimos aqui na curta final. É, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, chame só um 211. Alfa, Juliette, 211, muito obrigado. Decolada 17, controle 208, bagagem. 208, controle 4198, obrigado. Pesado táxi via táxi 6, Alfa e Juliet para o portão 03. Alfa e Juliet, portão 03. Portão 3835, pronto, sobe. Pronto. Portão 3835, autorizado para Confins via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16 e conforme a rota do plano. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. Aciona 5156, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Seu 360 para Confins, Upper Zulu 10, por base, depois Upper Zulu 16, por voo. Saída da EL, Leda, Motiva, fica no 0, após curva direita, 5156, transponde 208, controle está 3835. Correto, então 3835, chame para o feedback de treinamento. Correto. Então, informação, papá, 3390. Fono 620, informação, papá, confere, está pronto, copy. Aguardando, papá, confere, 620. Fono 620, autorizado para Recife via Upper Zulu 17, nível 370. Saída Cuca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5164, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Na 370 conforme, rota do plano, 17, volta 10, esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju, 5164, 20, 20. Maestro, 620, sempre para fechar o acionamento. Valeu. Azul 6918, na escuta? Aqui. Azul 6918, próximo, se conseguir avistar a pistola de iluminação aqui da torre. Negativo, vamos lá. Paciência, também 9 minutos. Autorizado pistola 0, vento 130, 10, 11 mais. Autorizado decolagem pistola 0, bola 738. Para o passo de outra, né, Leandro? Curso, com 122, alterna canhão, também 25 horas. É 6355. É autorizado, tá? Ponte Zero da pista no zero, via parte principal, taxi Índia. O ponte Zero se matou em 118.195, ajuste no 017. Sim, essa ponte saiu no zero, via parte da Índia, ponte Zero 295, original 6355. Via 738, contato radar, via para nível de voo 360, via saída Arbor. Arbor, subindo para 360, voo 732. Autorizado a linha e mantém a capseira 1-0. A linha mantém 1-0, 635. E diz uma mensagem, até o Juliette certo, assim para o controle? Uma 932, copiado por sequência livre na parte do informal setor. Autorizado a linha, decola pistola 0, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado a linha, decolada 1-0, CNMA 355. Controle de linha, 4206. Aí, 4206, aproxima. Está livre para restrição de velocidade na chegada à mar, às 4206. 4, 1, 8, chame Recife, frequência 1260, alterna 2808. Entra agora 260, alterna 288, faz o 4118, obrigado. 5% estacionamento no 08. 3235, livre acionar, ordem pushback com a equipe de solo e chame táxi. Leve a 314, vai diferenciar o pushback número 2 da 0. Não decolados, 2B, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, boa semana, né? 355. Boa tarde, hoje não, né? 355. Fechou na 6355, contato radar, subo para nível de voo 360, via saída do AEL. Salve até a 38, saída da AEL, hoje na 6355. Fechou na 6355, TFM nível autorizado 360. 360, então. 6355. Simultâneo com a aeronave da Guerra no 407. Só 6355, confirma o nível que foi autorizado pelo ator. 360, 6355. Sente. Aeronave da Guerra no 07. Afirmo, tem passado. Coordenha com a equipe de solo, pushback, chame pushback simultâneo com a viaca do 07, chame táxi. Afirma, então nós vamos fazer com a viaca aqui do 07, na 33. Chame 6314, coordenha pushback simultâneo com a nave da TAN 08, chame táxi. Coordenado iniciando pushback na nave da táxi, muito obrigado aí, viu colega, valeu mesmo. Boa tarde. Azul 4206, desça via, chega da Mari para 2000 pés, ajuste na 097. Obrigado, táxi, para o ponto de espera da pista no zero e a parte principal, táxi.